Qual o 963 decolado aos 31, chame agora o controle 120, décima 8. 20, vai direto. Controle, boa noite, 1-3, decola, arbor elétrico. Autorizado, chama para o táxi. Solo 4071 da Azul, ciente da ECO, solicita Campinas 360. Gente, aguarde cópia, 4071, saída prevista da Eule e da Bridge. Tá na guarda da cópia, da Eule e da Bridge. Bridge, 4071. 310, táxi via Juliette, postão 612. Via Juliette, 612, 6310. Pronto pra cópia, 4071. O 4071 pronto pra cópia. Afirmo. Autorizado Campinas, nível 360, via Perzulo 16, saída da Eule e da Bridge. Decola da 10, curva direita, controle 120, décima 8, aciona 5143, coteja. 360 Campinas, autorizado, decola da 10, curva direita, saída da Eule e da Bridge. Controle é o 208 e o transponder 5143 para o 4071, dado. Zero, via Perzulo 16, chama para prospeccionamento. Afirmo, Perzulo 16, chamo para o pushback acionamento, 4-0-4-7-1. Ali mantém a pausa, o tráfego ali na cor. Ali mantém a pausa, beleza. No 398, no solo 34, direito 121, décimo 9. Próximo 219, no 398. Do vento de 100 graus, 08 nós, decolagem autorizada. Tino 398, táxi Alfa, mantém passante da Juliette aguardando a aeronave que vai sair no táxi. Sente Alfa, vai aguardando a Juliette, 398. Para o táxi, eu vou 1885, 1886 a bordo, 3 horas e 45, carregamento. Gente, 186 a bordo, o Altino entrou no 07, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera Torre 18, decimal 95, bom voo. Índia Alfa, 295, bom voo. Recife 5216, chame Recife 126, decimal 85, Alterne 125, decimal 45. Torneio 825, boa. Controle Salvador, boa noite, passaria 2224. Passaria 2224, suba 350, sai da Momo de hoje. 350, Momo 2224. 0425, desça para 2000 pés, na chegada à área de seu centro no 027. Táxi via Juliette, portão número 9. Juliette para 9, agora 398. Gol no meio, no 3, chame Recife, 126 decimal 0, TR 128 decimal 8. 260, confirma secundário. 1288. 288, no meio, no 3, grande. Salvador, 3258, boa noite, informação, Fortaleza, assistente. Então, 3858, autorizado Fortaleza, nível 350, via Perzulu 19. Saída Momo, transição frote. Decola da 10, curva à esquerda, controle 120 decimal 8, aciona 5137, coteja. 3858, aprovado 350, pela Perzulu 19. Decolagem com curva à esquerda na Momo frote, 120.8, 5137. A posição 3 da chama quando pronto, 3858, obrigado. Cotejamento correto, chama para pushback sinalamentos. Aos 41120 decimal 1, por favor. 08188. Controle Salvador Gol no 885, boa noite, decola. Boa noite no 885, 4360, seja da El, para a direita. 360 da El, para a direita, no 885. 3224, chame Recife, 126, decimal 85, alterne, 126, decimal 45. 68, é secundário, certo? 126, 85, 125, 45. 275, 25, 45, obrigado. Controle Salvador, ULMA 748, tem informação é. Passando agora o nível de voo 210, parou no 70, sustenta por editado. Oi, por editado. Desça e mantém o nível 050, ULMA 748. Vai voar editado, sustenta para o 050, 748. Solo 4071, pronto para o puxa. Autorizado, gate 1, chama para o táxi. Autorizado, chama o táxi, 4071. São 4018. Salvador, Chalé 6310, informação eco, autorização, Recife, ponto pra costa. 6310, autorizado Recife, nível 350, via Upper Whisk 58. Sai da Fuca, transição Aracaju. Decola da 10, curva à esquerda, controle 120, decimal 8. Aciona 5144, coteja. 350, Recife, decola 10, curva à esquerda. Fuca Aracaju, Upper Whisk 58. 1208, 144. engajamento correto, chama para pushback e sonamento. Obrigado. Gol no 885, chame Recife. 3325, alterne 125, decimal 1. 3325, 251, 1885, boa noite. Solo 4071 da Azul, já está mais um minutinho, está iniciando o pushback, está autorizado ainda, se tiver um probleminha aqui no, na bagagem, já retiramos. Ok, continua autorizado, 4071. Grato. Pouso autorizado, pistão 0, 1 centena, 109. Esse é pouso, pistão no 0, agora no 04. 71 da Azul, agora pronto para o táxi de PAD 124, autonomia 3h40, Alterno Galeão. 124, 3h30, Galeão, confirma? Afirmo. Autorizado o táxi até o ponto de espera da pista 020 Alfa, no ponto de espera Torre 118.95, ajuste 1017. 1097 ajustado, autorizado o táxi, chama a Torre 1895, da 071. Salvador, é o TAM 3662. Informação ECO. 3662, chame Torre 118, decimal 95, por gentileza. Aguarde um minuto para cópia, por gentileza. Prepara pouca transição do Zipar. Sente pouca transição do Zipar. Cinco livre à direita, olho braços, mantenha a minha frequência, táxi autorizado até o início da Juliette. Alfa, reportando sua Juliette no 604. Táxi, escuta Alfa, comandante Juliette. O azul 4071 ali mantém pistão no zero. Ali mantém no zero, 4071. 858, aguarde um minutinho, a aeronave vai taxiar até o 02, após vai ser autorizado pushback. Vai ordenar após a aeronave 02. Afirmativo, a aeronave da Gol vai ingressar via Juliette para o 02, após o senhor será autorizado no 03. 604, táxi autorizado via Alfa Juliette para o portão 02. Alfa Juliette para o portão 02. Azul 4071, no vento 090 graus 089, o ajuste 1097, autorizada a decolagem da pista 10. Autorizada a decolagem da 10 para o 4171 das duas, ajuste no 0, no 7. 4071, confirmando. 4071, livre decolagem, pistão no 0. Vento 090 graus, 089. Decolagem da 10 pro azul 4071. Ajustado 1017. O 10, 1604 da Gol, tem condições de agilizar o táxi? Correu, boa noite, 89, da ECO para autorização, Galeão. 1889, prepara Dael Leda Bridge, número 2 para cota. Dael Leda Bridge, aguarda. Tran 3662, pronto, cota. Prossiga. 3662, autorizado Salvador Natal, via peso 10, pós Natal, pós direto. O nível 370, saída PUCA, transição Zipar, decola da 10, primeira curva à esquerda, o código 5136, controle 12, 0 decimal 8, aguarde para cotejamento. Ciente, iniciando 4071 da Azul. No decolado ao 58, controle 1208. 08, boa, 4071. 32, o 3662 da TAM, pode prosseguir com o cotejamento. Autorizado para Natal, nível 370, saída pública, transição Zipar. Recolagem abençoada 110 com curva esquerda, transporte 5136, torre 128, decimal 0 para possível estacionamento, TAM 3662. Corrigindo, controle saída em 120, decimal 80, TAM 3662, torre 118, decimal 95. Está ciente já para possível estacionamento, TAM 3662 na posição 08. Ciente, 3662. Livre acionamento, pushback em coordenação com a equipe de solo, chama para o táxi 3662 no 08. Chama para o táxi, TAM 3662. TAM 35, TAM 3858, na escuta. TAM 3858 na escuta do solo. Afirmativo, 3858. 3858, após a passagem do Pang da guarda, inicia o pushback em coordenação com a equipe de solo, acionamento autorizado, chama para o táxi. Afirmativo, vai coordenar, após a passagem do voo, passeado 02, vai iniciar o pushback em acionamento, chamará para o táxi. Web 6748 na escuta da torre. Na escuta, senhor. Baixou e travou, vai passar o externo. Ciente, aguardando informação de pista livre, o 6748. Escuta, 48. 89.4. Copia. No 889, autorizado Salvador Galeão, via Pesolo 10 após SMAP, após DC Telúrbito, restante conforme a rota do plano, o nível 360. Realiza o perfil da saída da EL, Leda após Leda Bridge, decola da 10, primeira curva à sua direita. Aciona o código 5141 e o controle de saída em 120, decimal 8. Autorizado Galeão, nível 360, via Pedro 10, SMAP, Lufth após conforme plano. Decola da 10, curva à direita da EL, Leda após Bridge. Aciona 5141, controle 208, ou 1889. Web 6748, livre pouso, pistona 0, vento 090 graus 8 nós e o ajuste no 097. Livre pouso, pista 10, 6748. 1889 da Gol, cotejamento correto, chama pronto no box 09. Chamará pronto, 189.